What? What? Ela. Pronto. Olha, podcast especial, mesmo só para alguns mesmo. Eu nem estou com muita vontade de propagar muito isto, porque, sinceramente, ao fim de tanto tempo, nem tenho desconto. Gravado, 14/3, 2020, ai meu Deus, vamos todos morrer. Então, corona, Covid, Covete, o único vírus que aparentemente é curado por um excesso de stock de papel higiênico. Eu ainda nem percebi muito bem o esquema desta do papel higiênico. Dá-me vontade de andar com um rolo pendurado ao peito para evitar qualquer tipo de doença ou contaminação, não sei. Ridículo! Ridículo! Toda a gente já sabia desde o princípio que, epá, porque não monitorizar os voos que vêm tipo da China e tal? Não, na boa, economia, turismo, economia global, turismo. Ok. Economia, uau, que belo vírus. Porra, eu andei 3 dias a tentar conseguir comprar carne aqui à minha volta. Agora, papel higiênico, por acaso, sempre tive em casa que chego e não é que me faça assim tanta falta quanto isso. Ainda por cima, na cultura europeia, que, isto devia ser uma oportunidade excelente para empresas como a Roca começarem a fazer os seus anúncios de venda de bidés e podes sempre tomar um duche ou sei lá. Isto é ridículo e é grave ao mesmo tempo, porque a parte grave disto foi os nossos governos, em nome da economia, em nome de troca do dinheiro em relação ao valor que as nossas vidas valem, não terem tomado as providências necessárias na altura em que, por exemplo, alguém como o André Ventura os anunciou que pudesse fazer. Nem vou falar de como Israel está contente de viver à volta de um muro e está-se bem, porque isso é altamente censurável dentro das políticas que patrocinam o resto do mundo ocidental de abrir as portas a toda a gente. Se não interessa, está-se bem, está-se mal, quarentena forçada, anda tudo aí numa que parece que vieram de uma oficina de pintura de carros. Regras implementadas, tudo bem, ok, agora que fomos longe demais temos que tomar providências e responsabilidades pessoais ditas pelo governo, porque eles não tiveram a responsabilidade de tomarem medidas preventivas antes disto chegar a este ponto, porque eles é que foram nomeados como as pessoas supra-sumamente inteligentes para gerirem as nossas vidas e deixaram esta merda descambar até ao ponto em que nós estamos. Absolutamente ridículo, por causa de ganância económica, turismo, economia financeira, ok. O que nos diz muito em relação a quem nos anda a gerir com o aval do nosso voto para nos representar, para estarem sempre com as suas ideias geniais e as suas desculpas de merda, para estarem sempre a dizer o que é que será melhor para nós quando eles são os últimos a perceber o que é que realmente se passa dentro desta pandemia declarada a nível mundial, que chegou a este ponto por causa da complacência económico-financeira que sempre houve desde que nós dependemos nos países ocidentais por termos exportado a nossa mão de obra, a nossa sapiência intelectual e tudo e mais alguma coisa para os copiistas da China para produzirem a mão de obra barata. Enfim, e parece que os mídias já se esqueceram que foi do sítio de onde originou o coronavírus. Podemos dizer muita coisa, podemos dizer quem é que manda comer cão, quem é que manda lamber morcegos, quem é que manda comer sopas de cobra, eu quero lá saber. Ok, isto é o que acontece em países pobres, e países pobres somos nós, andamos aqui a reboque e na dependência económica ou financeira, que até a Christine Lagarde, meu Deus, é vista como um beacon de salvação quando todos os países genuinamente, identificadamente pobres, muito devem bater palmas em relação à prosperação da pobreza que eles próprios sofrem em relação às dívidas que têm que pagar para dependerem economicamente de empréstimos, como o nosso sistema financeiro porreiro. Por isso é que eu declaro aqui já há muito tempo o coronavírus como o primeiro vírus que afeta o sistema económico mundial. Ponto final. E que muita gente tem tirado tanto proveito desta pseudo-desgraça que está a ser, na minha opinião, um bocado exagerado, e eu digo um bocado exagerada neste momento, porque as medidas de prevenção que deviam ter sido tomadas na altura certa, não foram tomadas. E então lá andamos nós aqui a reboque, os nossos políticos lá estão eles a desbloquear fundos da Europa para pagarmos a juro, como se os filhos dos nossos filhos já não tivessem que pagar a conta que a gente deve, pela estupidez de estarmos sempre a votar na mesma merda. Olha que bom que os ingleses fizeram com o seu próprio Brexit, que assim podem se conter e não ficam a dever dinheiro a ninguém. E isto tem sido um espetáculo e isto tem sido uma corrida ao papel higiênico que eu. Essa parte do papel higiênico é que me faz uma impressão do caraças. Ai meu Deus, eu sei que na Somália fazem sopas de cartão, mas isto é alguma medida de prevenção para fazer sopas de papel higiênico ou qualquer coisa. Eu não faço puta ideia. Isto é absolutamente idiótico e estamos a ser todos condicionados, mas até certo ponto. Até certo ponto. Ora, temos o nosso Presidente da República, o nosso representante máximo, já isolado. Vai lá dar beijinhos aos criminosos agora, vai lá tirar selfies com a chungaria toda, vai lá defender os ladrões, vai lá agora. Ai, agora não pões lá os pés, nem né? Estás com medo, quem tem cu tem medo, não é? Mas deixaste a merda rolar. Eu até achei piada muito antes disto ter acontecido, como o selfie, o nosso presidente, o selfie, andava-se a escusar de muitos comentários porque, enfim, parecia algum tipo de conveniência política e pronto. Tudo bem, agora temos aqui realmente uma implementação dita pelos nossos líderes de vamos reforçar o Sistema Nacional de Saúde. Epá, não é por nada, ainda há pouco tempo andavam a fechar maternidades, condicionar o acesso, instalar uma aplicação. O que é que eu faço com sintomas a telefonar? Eu não sei o que é que eu faço. E depois é agir que neste momento eu acho que o pior sítio onde uma pessoa pode ir. É ao hospital, exatamente ao hospital. Mas não, telefone, telefone. O quê? Mas o quê? O quê? Olhe, grava aí a minha tosse, a ver se estou com o corona. Ridículo. Mas na altura certa, que devia ter sido tomado alguns meios de prevenção, e continua a não ser, continua a atracar aí cruzeiros, na boa, entra, sai, sai, entra, na boa. Ai! É o único vírus que afeta a economia. Estatisticamente, eu depois larguei uma foto do CDC, também não é para levar muito a sério, mas. Enfim. Obviamente que o terceiro mundo tinha vindo ter com a gente, porque as condições sociais estão cada vez mais degenerativas em relação à saúde pública e os comportamentos liberais das pessoas estão, obviamente, a condicionar toda a gente quase que ter. O apelo à liberdade de cagar à tua porta para espalhar doenças. Parece que estamos de volta à Idade Média, mas muito sofisticadamente com um telemóvel na mão, porreiro. Porque eu sou um ser altamente intelectual e tenho todo o direito de cagar à tua porta para contaminar e fazer esta. Isto anda tão ridículo. E depois lá vêm eles. Com os aconselhamentos de saúde pública, as distâncias, os supermercados, os abastecimentos, porque nós acabámos por nos tornar uns dependentes da própria economia, que não próprios somos autossuficientes, nem temos espaço para plantar uma horta ou ter algum meio de subsistência aqui no meio urbano. Que é o que sempre promovem, venha mais gente para o urbanismo, as casas cada vez mais caras, só para viveres no meio de uma pocilga, numa aglomeração de seres humanos que nem sequer vivem com a distância certa. Por isso não é de admirar com estes hábitos todos que promovem até estas novas gerações. Isto faz-me lembrar até esta hipocrisia do eu não conseguir encontrar carne no supermercado durante 3 dias. Só consegui comprar hoje 4 hambúrgueres e umas. E uns escalopes de porco e não sei o quê, vá lá. E encontrei 2 latas de atum, uau! Porreiro. Mas é irónico, tipo. Como é que podem dizer em duas mãos a quarenta. E depois dão palmadas nas costas, eles próprios, como eu já ouvi argumentos, pá, mais vale tarde do que nunca, e eu respondo, vai dizer isso a um paciente de cancro, pá. Vê lá, pensa melhor 2 vezes antes de ir ao café, mas eu tenho que ir trabalhar, eu tenho que conviver com pessoas, porque a economia não pode parar. Este vírus não interessa. É as pessoas que tomem as suas providências para continuarem a subsistir esta economia dependente do mercado chinês, do qual nos trouxe como prenda este vírus. Espetáculo. Agora, estas teorias da conspiração, se é um vírus de laboratório, não, não, não. A gente depois logo vê. Isto é o que nós temos agora na mesa. O próprio governo anda atrás e a reboque a esticar ao máximo a estabilidade financeira do país, porque eles estão-se cagando para a vida das pessoas. As pessoas são recursos humanos que servem para pagar este sistema financeiro ou económico que nós vivemos. Porreiro. Então vamos ser esticados até ao máximo, até quase todos termos que morrer, até tomarem a decisão consciente que a prevenção que devia ter sido feita em janeiro, agora é que estão a tossir e a darem palmadinhas nas costas eles próprios. Agora é que vêm os fundos para o Sistema Nacional de Saúde, quando andavam a fechar maternidades. Depois vêm-se queixar com as estatísticas de que os portugueses não têm menos filhos quando fecham maternidades. É pá, que espetáculo! E já agora. Oh, Greta Thunberg, fogo, meu, saíste do foco. Aparentemente, o aquecimento global, ou as mudanças climatéricas, ou lá o bullshit que o Guterres andasse a tentar ver se salvava a ONU da falência financeira da própria organização e instituição, que não faz mais nada que senão sugar dinheiro à conta do sangue e da miséria que jorra nas mãos deles. Porreiro! Ai, agora estão preocupados com o corona. É que ainda aqui há uns meses vocês estavam preocupados com as mudanças climatéricas, pá. Alguém sabe o 11 do Benfica esta noite? É pá, ainda bem que não sabem. Ainda bem, é pá, finalmente, people. Quarentena, leiam meia dúzia de livros, caguem para o futebol, porreiro. Há certas coisas que até estão bem. Agora eu tenho que ir trabalhar na mesma. A não implementar regras nos supermercados e a condicionar o acesso às pessoas. Mas os empregados continuam a ser pessoas que, quando saem do seu turno, também têm que ir fazer compras para a sua própria casa. Isto não é tudo a mesma coisa. Mas, ai, agora. Agora é que se lembraram tarde demais. Agora é que se lembraram tarde demais, não é? Mas continua, tudo continua na mesma, como se não fosse nada. Agora a responsabilidade é do indivíduo que tem que operar dentro disto, que estatisticamente pode ser uma pandemia, mas ainda está muito aquém de algo que não passe de uma gripe normal. E eu depois largo a foto no meu site para vocês verem, dia 9. Há aqui uma evolução, obviamente. Mas é engraçado como o protecionismo está a vir de cima para baixo novamente, porque a parte de baixo é que sustém sempre este modelo económico ou financeiro do qual este vírus está a afetar. Porque ninguém está muito preocupado. O teletrabalho, o trabalho remoto, eu não sei como é que um trabalhador da construção civil para expandir o preço do imobiliário na zona do qual estamos a ser vendidos, porque Portugal já deixou de ser para os portugueses, leva-me 50 sacas de cimento para o quarto andar em construção remotamente. Não me vão ter que explicar essa, porque aí já nada interessa. Isto realmente é preocupante, mas não devia ser preocupante, porque foi levado ao ponto que isto podia ter sido prevenido imediatamente. Até um leigo como nós sabia perfeitamente que quando isto estourou e que conciliou com o fim de ano chinês, que os voos não foram cancelados, ninguém foi monitorizado, andaram para aí a espalhar tudo na mesma, e as condições que as pessoas estão a ser levadas a este ponto de termos que andar a esmifrar todos os trocos que só nos tira condições de vida que até a própria higiene pode ser descurada, e então falando da China, meu Deus, eu não me admiro, até me admira é não ter acontecido mais cedo uma cena assim. Temos a Índia, o Rio Ganges, o pessoal lava os pratos, mete os mortos, caga no rio, toma um banho. Epá, a sério, isto. Já viram o que é que aconteceu em São Francisco? Até já é legalizado cagar na rua, porque são tantos vagabundos. Mas estamos a voltar à Idade das Trevas. E é sempre giro ver essas fotos em São Francisco, que o background são sempre edifícios, arranha-céus, com preços proibitivos para alguém habitar. Para alguém habitar. Que é o que está a acontecer aqui em Portugal, com o nosso ordenado mínimo e as rendas que pedem. O que é que as pessoas vão fazer? Vão viver para a rua? A gente está a voltar à Idade Média. E as doenças que já deviam estar extintas há séculos, parece que estão a voltar em força em nome do progresso, em nome da economia, em nome do progresso financeiro. E lá tivemos nós que meter o dedo no cu dos chineses, e os chineses a meterem bem o dedo no nosso cu, a simplesmente nos sujeitarmos, a levarmos com a podridão que eles sempre viveram socialmente. E continuam a não se integrar socialmente em Portugal. Só que isso é um problema que nós, a culpa é sempre nossa. A gente é que tem que aceitar toda a gente, temos que aceitar tudo o que é podre, doente, carente, a tossir, a fazer tudo o que é trabalhos de baixo rendimento, produtos de fraca qualidade, e isto não é de admirar. E lá temos os nossos salvadores na televisão sempre a dar aquelas mensagens. A nossa Ministra da Saúde, então, man. Meu Deus. Mas é. Se houvesse um dicionário representado por fotografias, eu punha a foto dela à frente da palavra hipócrita já para começar. O António Costa, ainda aqui há uns dias, tinha um discurso de protecionismo civil puramente económico. Eu nem sei porque é que o Centeno. Parece que foi um discurso escrito pelo Centeno por ele, mas agora está tudo ao papel. Mas as coisas não podem parar. Há medidas de contenção, mas são medidas projetadas por pessoas que não sabem trabalhar na vida real, não sabem produzir nada de útil. São medidas de gestores da merda que não têm qualquer tipo de formação ou prática em termos laboriais de como o mecanismo funciona para sustentá-los a eles, os chulos que eles são com estas medidas da merda, que não estão a ver bem a realidade da situação. Eles estão a esticar a corda até ao fim, como fizeram desde janeiro, para continuarmos a prosperar economicamente, para pagarmos a Bruxelas para eles ficarem bem na fotografia, para sentarem-se num posto lá. É isso que eles querem. Estão-se cagando para a nossa vida. Oh! Estão-se completamente cagando para a nossa vida. Se eles estivessem tão preocupados, tinham tomado as medidas antecipadamente. Mas não! Não! Agora é que é a responsabilidade civil de cada um comprar o um máximo de papel higiênico, porque aparentemente as pessoas comem papel e ficam bem alimentadas. Eu não percebo essa cena. É completamente. Uau! É completamente uau. E obviamente que há aqui um aproveitamento político-económico-social dantesco. Isto é quase que parece uma implementação de novas regras de martial law para o nosso próprio país por causa de algo que um gajo olha à volta e tipo, epá, isto não parece assim tão mau como dizem, porque eu aparentemente tenho que continuar a cumprir as minhas funções para continuar a olear este mecanismo financeiro económico que nos leva à nossa própria destruição. A preocupação com a vida humana dos nossos líderes é nula, continua a ser nula, é só um prejuízo. Parece que a única maneira que faz tombar a balança é quando for mais caro enterrar os mortos do que a economia funcionar, é que se tomam medidas sérias. Isto são os líderes cheios de empatia aos LGBT, cheios de empatia a criminosos que entram aqui de bote de borracha ilegal. É esta empatia toda. Ai, o aquecimento global e o arrefecimento e a mudança e a greta e o caralho. Foda-se. Man, eu quem me dera ser estudante nos dias de hoje, meu. Eu podia-me baldar às aulas para salvar o planeta, podia-me baldar às aulas para não me contagiar e depois ir para a praia e para os shoppings, não é? Epá, poça, meu, é que no meu tempo um gajo tinha que largar bombas de mau cheiro ou telefonar com uma ameaça de bomba, senão não te safavas para sair mais cedo numa sexta-feira. Agora fazemos esta merda para salvar o ambiente porque damos pedalada aos políticos, só querem aos fundos monetários. Porque este vírus, mais uma vez, meu, só afeta é a puta das economias. Já está a morrer, people. Já são só números. Nomes. Nomes. Ah, no outro dia disse, ah, o Tom Hanks, se calhar também. Ah, o Tom Hanks é famoso. É pá, pronto, meu, porque são números sem nomes. Números sem nomes. Até na Segunda Guerra faziam memoriais com os nomes das vítimas, pá. Podes ir lá lê-las agora. Isto é números sem nomes. Onde é que estão os nomes? Onde é que estão as pessoas? Onde é que está o sacrifício? Onde é que está a honra? Onde é que está o respeito? Não está em lado nenhum. Números, números, números, números. E depois os números da economia, os números e as distâncias. É tudo números. 2 metros de distância, morrem 400 e tal people, aqui e ali, 1000 e tal infectados, pá, pá, pá. Números, números, números, números, números, números, números, números, números. Mas há pessoas, mas há aqui pessoas envolvidas no meio desta merda toda. Mas alguém está preocupado com alguém, a não ser que seja uma celebridade. Já cancelaram o campeonato, mas é pá, que bom! Pelas piores razões, sempre foi o meu sonho, uma utopia. É pá, parem com a porcaria da bola, que o povo anda muito martelado nesta merda. Porreiro, param a cena. Para quê? Para proteger o valor dos jogadores. É tudo económico. É tudo económico. Porque o Ronaldo vale mais do que toda a população portuguesa, aparentemente, em todos os aspectos. É tudo números. Sim, morreu este, morreu aquele, um ficou curado. Nomes, nomes. Mas alguém, nomes, nomes. Há nomes. Alguém diz nomes? Ninguém diz nomes, nenhuns. Oh, isto é números, números, números, números, números. Estes gestores socioeconómicos de merda, epá, até metem nojo. E até vou deixar dar aqui um exemplo estúpido. Onde é que está, por exemplo? Isto é igual a Portugal. É a mesma treta que o futebol. Onde é que está? Onde é que está? Onde é que está? Pronto, ó, pronto, ó, números, números. And we are monitoring breaking news tonight. The NBA just announcing a player has tested positive for the coronavirus shortly before a game between the Utah Jazz and Oklahoma City Thunder. The NBA now announcing they are suspending the season. Nora? And that is huge news. Um jogador da NBA. That is huge news. Porque o resto do povo não interessa. O resto do povo não interessa. O resto do povo tem que tomar medidas preventivas que foram feitas tarde demais, quando a prevenção podia ter feita pelos líderes que se auto-intitulam super inteligentes para gerirem a nossa vida e pedem a nossa confiança no voto para nos representar no nosso melhor conforto e etc e tal. Hipócritas. Hipócritas. Ah, vamos já parar com a NBA. Vamos já parar com a NBA. Porquê? Porque um jogador... Não, também não dizem não, porque é interesse financeiro. Mas ao especular... Que assim toda a gente fica a pensar, epá, pode ser qualquer um daqueles semideudos que eu considero porque batem com a bola no chão e metem a merda no cesto e babababababá. Porque as pessoas ficaram tão dependentes da distração enquanto vivemos esta vida miserável de escravo que nós estamos sempre a viver. Escravos económicos, escravos financeiros. Nós somos escravos, meu. Até os próprios afro-americanos que se queixam da escravatura, do qual nunca sofreram, nem nunca nós fomos os capatazes deles, nada. Nada, só se queixam historicamente merdas que não sofreram, não compreendem o contexto histórico, não compreendem nada. Nós somos uns escravos nos dias de hoje, em que até ao ponto em que nós podemos morrer e estão-se cagando e é levado até ao limite da morte. Só quando for mais caro enterrar os mortos, quando não houver terreno para nos enterrar, é que eles vão tomar medidas de providências que já as deviam ter tomado, porque o turismo, a economia, as finanças, o turismo, a economia, as finanças, a China, a China, a China, a China, a China. China, China, China, China. Então, o business plan do aquecimento global, mais uma vez, então, já desapareceu. Epá, por favor, o que é que aconteceu àquelas rusgas que fizeram às SADs ainda há pouco tempo do Sporting, do Benfica, do Porto, os corruptos, o Rui Pinto continua preso, espero que ele não apanhe corona, pá. Epá, isto abafou tanto escândalo, que bom, que bom. Mas que bom. E isto foi tão ideal, foi tão bom, foi tão excelente parece que é uma lavagem à corrupção do planeta e agora a culpa é a responsabilidade do individual porque os nossos próprios líderes não tomaram medidas de providências atempadas, lógicas, que todos nós sabíamos que deviam ter sido tomadas logo, logo no princípio do ano, logo. Mas não, deixa o cruzeiro aterrar. Vamos fazer mais um aeroporto quando os voos estão a ser todos cancelados. Que boa ideia. Ai, agora é que estão a cancelar os eventos, agora é que se lembraram, agora é que acham podem ficar a perder mais do que o dinheiro que ganharam enquanto esta merda se propagou. Ai, agora! Agora! Seus irresponsáveis da merda. E agora é a responsabilidade individual toda a gente se auto-quarentenar em casa ou lá, como eles queiram dizer, com os rendimentos que os portugueses têm. Mas a gente vai comer o quê? Paredes? Esses gajos são estúpidos. Claro, não. Estúpidos somos nós em votar sempre nos mesmos filhos da puta. Então, esses gajos deviam ser tossidos por todo o português na cara, a ver se apanham a merda que patrocinaram a trazer para cá. Esta merda da dependência e da economia mundial à conta da China, que nós fomos dar as nossas patentes, nossos meios de produção, a nossa qualidade de vida, a nossa qualidade de produtos, tudo. Tudo. Para aqueles gajos que lambem morcegos e comem sopas de cobras e cães. E comem o cão, e comem o gato, e comem o caralho. E alguém acredita nos números que vêm da China? A China, se for preciso, põe 1000 pessoas suspeitamente infectadas junto a uma ravina e abate-os todos e o mundo não sabe de nada e há de quem diga alguma coisa que a gente corta o negócio com vocês. E agora alguém censura o Trump por querer fazer sanções de negócio com a China e trazer a mão de obra de volta para a América? Não parece boa ideia agora? Parece, não parece? Opa! Opa, isto, e depois o povo, man. Epá, e a cena do, eu tenho que dizer outra vez, a cena do papel higiênico, eu nunca vi uma coisa assim, meu. Eu só tenho que relembrar outra vez, e nós vamos todos morrer desde o momento que estamos vivos, agora isto, foda-se, e depois Covid-19, meu, nem a empresa de marketing de merda conseguiu pensar num nome minimamente decente. Covid-19, ainda ontem no café estive a ouvir uma alucinada, se eu conseguir reciclar o clipe até vos passo, uma alucinada a dizer que tinha a cura para o corona era meter toda a gente no parlamento com corona, oh caraças. Agora vamos falar do dilema. O dilema da responsabilidade pessoal de todos nós. Todos nós temos que ter. Mas quê? Vais deixar de beijar a tua filha? Ou a tua mulher? Não podes deixar de ir trabalhar. O teu trabalho. O teu trabalho pode envolver atendimento ao público. Podes fazer as regras que tu quiseres. Mas chegámos a este ponto porquê? Porquê é que a gente anda aqui a dividir palhinhas? Ai, 2 metros de distância. Agora parece que é. Olha, racismo, discriminação. Porquê? Porque alguém teceu. Qual é que ele era? Não interessa, alguém teceu. Onde é que estão estes movimentos, pá? Tecir é humano. I don't know. Agora fica tudo a olhar de lado para ti. Anda tu com um garrafão. Cascais. Cascais. Autocarros gratuitos. Ei, andam cheios, arrancam bancos, comboios, tudo. Metas manadas lá para dentro dos animais. Vai tudo trabalhar para alimentar a máquina da economia ou financeira para pagar a dívida à União Europeia em Calagarde e o FMI, o BCE e o Centeno. Ficam todos contentes a bater palmas por nós sermos os escravos do século XXI para andarmos todos condensados numa lata de sardinha em nome do ambiente. Ai, agora chega-me aqui o corona. Então, como é que é agora os transportes, pá? Como é que é agora o comboio? Uma carruagem que levava 50 ou 70, agora tem que levar 120 porque arrancaram os lugares, e agora? Boa ideia! Ai, que boa ideia! E os autocarros, pá? Hã? Boa ideia! Quê? Vamos andar todos de máscara? Ou vamos andar assim como o outro velho automotia com um círculo de madeira à volta dele com 1 metro para cada lado de raio? Que é para não se aproximarem dele, parecia o OVNI humano com barbas. Então, e agora? Boa ideia, não foi? Foi uma boa ideia continuar tipo, a implementar medidas que, sob a desculpa da ecologia, parece mais relacionadas com algo do terceiro mundo, como a Índia, em que os comboios, apesar de só terem um nível, cabe mais gente no teto, não é? Olha que merda! Ai, que belas ideias que vocês tiveram! Temos aí medidas de proteções civis, porque tu não podes ter uma horda, pode ser um crime de como é que se chama, saúde pública, porque se alguém come uma batata infectada que tu plantaste porque és um incompetente de merda e ainda és processado e vais parar de cana porque mataste um puto qualquer porque comeu uma laranja da tua laranjeira que não está identificado e implementado e não sei o quê. Ah, mas agora queres ir ao supermercado, não há nada. Agora limpas o cu a uma banana, não é? Olha que fixe, olha que boas ideias. Metem as pessoas dentro lá. É o Uber, é o táxi. É pá, tantos Ubers. É os Uber Foods. Ai, eu fico em casa de quarentena e mando vir disso Uber Food. Ah, mas o desgraçado do Uber Food teve que tratar de 20 ou 30 clientes antes de vir ter contigo. E se ele tratou de um infectado, espero que tenha tossido para cima de ter um hambúrguer, pá. Isto é que são as boas ideias. Isto é que são as boas ideias. Porque as boas ideias não deixam de deixar de ser implementadas quando são em nome da economia. Agora, a saúde pública é cagativo, completamente cagativo. Estão a aglomerar cada vez mais os pobres. E é, vamos chamar-lhe como nós somos. Já não há classe média, não há pobre. É, os pobres. Todos engaiolados em espaços cada vez mais curtos para as elites e os estrangeiros continuarem a comprar o nosso país a preço de banana. Preço de banana, em nome de estabilidade económica e financeira, porque é só isso é que interessa aos nossos líderes. Ai, agora! Ai, agora é que é um problema. Onde é que estão as regras de implementação dos transportes públicos? Para a boca. Não, pelo meio ambiente, usa o transporte público, pá, meta-se no metro. Agora, se alguém tosse, ainda te cortam a cabeça. O próprio povo está a fazer isso contra nós próprios. Os mídia não falam de outra coisa. O que é que se passa na Síria? O que é que se passa aonde? Epá, eu por acaso, eu nem vos vou. Eu continuo a seguir estas merdas, sinceramente, mas eu nem vos vou. Ando tão frustrado também de gravar esta merda dos podcasts. Agora é o Joe Biden, é que é o candidato, porque a vice-presidente há de ser a Clinton, e o gajo como é maluco dos cornos daqui a 6 meses. Caso eles não vão ganhar, mas estão só a fazer ao dinheiro dos bancos e etc. Dos lobbies e... Havia de ser bem mais interessante um Bernie Sanders versus Trump, mas o Trump está mais que garantido. Mais que garantido. Então, a Terceira Guerra Mundial, que vinha do Irão, o bombardeamento de Soleimani, pá, a cena da Síria, a Turquia, pá, olha que eu vou-vos mandar migrantes como ao caralho. Será que não dá para parar também o fluxo de migrantes? Porque eles podem vir infectados. Aliás, dentro daquele continente africano há doenças bem mais graves que podem vir a caminho. Nós estamos a voltar ao terceiro mundo. Nós estamos a ser transformados no terceiro mundo com estas políticas de merda. E estes nossos líderes de merda só têm medidas tardias, não realistas, completamente dispares, absolutamente absurdas, para salvar a economia. É só isso. Não é mais nada. Olha, porque é que deram aquele dinheiro todo ao novo banco quando podiam ter agora implementado em algum tipo de plafond para o congelamento da economia, porque basicamente, se isto é tão grave como dizem, é melhor fazer como a Itália, 2 semanas, tudo parado. Mas Portugal não tem o sustento para isso. O António Costa passou o tempo todo a se rir, a dizer que nós somos os maiores. Até temos um plafond extra, como se o nosso déficit não fosse significativo à nossa própria ruína, a dizer que, pá, agora é que tem algum dinheiro. Tem um bloco de esquerda, estúpidos de merda, sempre contra o privado, agora também querem ir ao privado buscar recursos. Ai, agora é tarde demais, seu hipócrita de merda. Vocês deviam ser os primeiros. Vai lá para as feiras agora dar beijinhos ao povo. Vai lá para as manifestações agora apoiar o trabalhador. Vai lá agora para o molho. Vai o caralho. Vai tu. Tu é que tens de continuar a trabalhar. Hipócritas de merda. Não é? Ah, agora. Agora. Agora és um cavalo de corrida, meu. Foda-se. Isto é tão... Agora. Agora é tarde demais. Agora, mas fogo, meu, eu aposto que os poucos que me ouvem sabiam, desde janeiro, esta merda devia ser monitorizada às entradas e às saídas nas fronteiras. Mas a esquerda é logo, não, seu xenófobo, não. Monitorizadas as entradas e saídas. Simples. Ninguém te está a impedir de entrar. Ninguém te está a impedir de sair. Só estamos a dizer é tipo, e isso é que devia ser uma responsabilidade de todos os países também. Entradas e saídas. Não. Até a própria Constituição Portuguesa protegeu os chineses de serem monitorizados quando se espalharam pelo mundo todo no pico do spread deles, que coincidiu com o fim de ano deles, que não é o nosso, é o deles. Ninguém fez nada. Porque todos os nossos líderes estão de joelhos em relação à dependência económica ou financeira da China. Porque nós fomos vendidos há tanto tempo pelos nossos líderes, os mesmos que estão agora na televisão a dizer que tu tens de ter responsabilidade individual. Temos que trabalhar todos juntos. Epá, vamos trabalhar todos juntos, então divide o teu lucro também comigo, filho da puta. Não! Não, agora a culpa é tua. A culpa é sempre tua. A culpa é minha, a culpa é tua, a culpa é do meu vizinho, a culpa é de toda a gente que na segunda-feira tem que levantar o cu e tem que ir trabalhar. E tens de ter responsabilidade. Se a ínfima responsabilidade que eu tenho que ter no meu local de trabalho fosse uma percentagem da responsabilidade de quem é eleito o nosso representante, e eles fazem só poiso. Eles não são eleitos por acidente, eles querem aquele posto. Eles querem mandar, são uns arrogantes, egocêntricos, megalómanos de merda, eles querem vender o nosso país, querem. Eu quero ser o gajo que leva a percentagem, eu quero ser o agente Remax do território nacional, eu quero vender Portugal ao desbarato, eu quero. Eu quero ir ter com vocês, os gulosos no BCE e na União Europeia, no Parlamento e o caralho, eu quero. Eu quero ser um filho da puta igual a vocês. Eu quero roubar tanto como vocês. Eu quero matar com uma assinatura. Eu quero praticar genocídio com as minhas ações e as minhas ideologias. E o povo é burro e vota. Toma, vai-me foder. Vai, enterra-me, chula-me mais. Aumenta-me o déficit. Eu estou tão contente com a tua performance. Que bom. E agora surge uma pandemia e os mídias também muito obrigadinha. Porque o mundo está em paz. Não há conflitos em África. Não se passa nada no Canadá, Nova Zelândia, na Austrália, não se passa nada, está tudo bem. Só há um problema. Fôs às compras, merda do Covid-19. E olha, compra muito papel higiênico, pelos vistos. Parece que é a solução. Isto é um espetáculo. Sei lá, olha, vamos ouvir isto. And we want to bring in Dr. Tom Inglesby. He's the director of Johns Hopkins Center for Health Security. You might have seen Dr. Inglesby on 60 Minutes on Sunday. So, doctor, thank you so much for joining us. Today, the WHO declaring coronavirus a pandemic, and then we heard Dr. Fauci of the NIH say that this is 10 times deadlier than the seasonal flu. That's a pretty serious message, doctor. Yeah, it is a serious message. Both the pandemic announcement is serious. I think mostly for countries in the world that haven't had cases yet to kind of make sure that they're clear that this epidemic will affect them. But Dr. Fauci's his discussion about the seriousness of this virus as compared to seasonal flu, I think he's absolutely right. Ok, temos aqui uma opinião moderada. Mas como é que isto passa em relação às pessoas como nós? Porque nós tornámos-nos esta merda das redes sociais e o caraças... Nós tornámos-nos no estereótipo do clichê de que este pessoal da esquerda pensa que foi a PID. Nós ficámos tão bem pior de tudo que nós possamos apontar como defeitos ao que foi a PID. Nós ficámos tão bem piores que depois acontece isto entre nós. A plane had to be diverted to DIA after several passengers became unruly because they were concerned that another passenger had the coronavirus. The flight took off from Eagle, Colorado. Our Mountain Newsroom reporter Matt Kroschel spoke to one of the people that was on that flight who watched this entire thing unfold, Matt. You know, Karen, the concerns over coronavirus have hit the high country with two confirmed cases in Eagle County, one here in Summit County. So the people on board this flight on Sunday noticed another passenger was coughing and sneezing. They contacted the crew on board and demanded that that passenger was removed from the plane. But that's not exactly what ended up happening. They were hooting and hollering. They were trying to get the whole plane to join in what sounded like a riot. United is telling us that the three passengers that were removed from the flight, they're still under investigation right now to see if there will be any charges. As for that passenger that was coughing and sneezing, well, they're telling us it was just allergies. They did check for fever and that passenger was allowed to continue on to Newark. Nós somos os piores inimigos de nós próprios porque estamos tão manipulados por tudo e mais alguma coisa, mesmo dentro das redes sociais, porque mesmo dentro das redes sociais a gente ainda consegue encontrar umas escapatórias e meia dúzia de pessoas que partilhem a nossa opinião. E é mesmo meia dúzia de pessoas, porque a grande maioria andam que nem rebanhos atrás da tendência mediática que é imposta dentro de nós. Lá está, mas alguém anda preocupado com o aquecimento global agora? Mas alguém anda preocupado com o plástico nos oceanos? Alguém anda preocupado com uma tartaruga com uma palhinha no nariz neste momento? Não, ninguém. Mas as jogadoras de futebol que valem milhões são os deuses que pisam o solo por cima das nossas cabeças para dependermos da nossa própria intelectualidade em relação a alguma dependência que nós sintamos como indivíduos que temos que pertencer a alguma cor, t-shirt, merda qualquer, de negócio corrupto, que continuam a não ser presos, continuam a não ser julgados, que foram abafados muito convenientemente com esta merda. Nós somos os nossos piores inimigos, meu Deus. Meu Deus, faz-me lembrar um ditado que havia na tropa, mas também quem não passou por ele também não percebe. E vamos até a Nova Zelândia, vá. Incapacitated, needing help to breathe and surrounded by doctors in hazmat suits is perhaps the go-to image of those infected with coronavirus. Not so for Rebecca Fraser, who has COVID-19 as it's now known. Curiously, she looks just fine. She's in isolation in a Tokyo hospital after testing positive for the virus while on board the Diamond Princess cruise ship that's now docked in Yokohama and in lockdown for 14 days. Her husband's still stuck on board. Rebecca says she's shocked she has tested positive for the deadly virus, given how fit and well she feels. Just can't believe it. Can't believe this happening to you. I'm not one to freak out, so it's not like I broke down in tears or anything like that, or screaming and yelling. I just took it for what it was and, come to the hospital and get well. Did you feel unwell? Do you feel unwell? No, I never really felt unwell. I had a little bit of a cough when they told me, and when I got here, I had a bit of a fever, but all of that has normalized and I have no symptoms. E onde é que está esta notícia? Uau, obviamente, nota-se logo pela voz, é uma pessoa nova, porque isto, epá, obviamente, tal como uma gripe, afeta mais a faixa etária mais frágil, os idosos e as crianças. Onde é que foram tomadas essas medidas de previdência ao princípio? Temos aqui um testemunho de uma mulher que foi diagnosticada positivamente, nem sequer deu por ela, por mais papel higiênico que embrulhasse na puta da cabeça, ficou chocada por ter esse vírus, está curada, está-se bem, sem consequências. Onde é que está esta notícia, pá? Esta notícia é que podia ser aproveitada por estes glutões financeiro-económicos que querem vender Portugal ao desbarato para convencer a população para saírem para a rua e infectar mais. Se tu quiseres ser mesmo maquiavélico como estes nossos governantes e políticos são, os nossos dirigentes, os nossos consultores, os nossos puta que os pariu advogados económicos ou de merda, isto é mesmo um podcast só para people, mesmo muito privado. Então, onde é que está esta notícia? Isto é uma boa notícia. Isto parece uma boa notícia, pá, olha, apanhei a merda, fui diagnosticado, tive 14 dias de molho, está-se bem, nada de especial, porreiro. Porreiro, isto não é bom para continuar a lubrificar a máquina laborial para pagarmos a dependência económica que nós sofremos tanto da Europa como termos deitado todos os nossos recursos para cima da China que nos trouxeram o problema, que é coisa que também já não falam muito na televisão. Focam-se sempre nos países mais infectados da Europa, esquecendo-se que o problema originário veio da puta da China, que provoca estes problemas todos de dependência económica, que nos levam a este extremo de falta de ação dos nossos governantes, que nos representam, dizem eles, segundo os nossos interesses. Há um gajo nem sequer conseguirem comprar carne, meu. Sou só eu que fico assim. Porque eu na segunda-feira tenho que ir trabalhar outra vez, pá. Eu tenho que ir lá malhar com colegas à minha volta. E depois, quando tiver fome, tenho que ir comer. E já mandam a dizer, vê lá, quando tu fores comer, tem cuidado. E se eu tenho que ter cuidado quando for comer, então não posso ir trabalhar. Certo? Não. Não, tu tens que sempre lubrificar a máquina financeira ou económica para atenuar o prejuízo de algo que já é evidente dentro da ruína socioeconómica de serviços que nós sofremos, para continuar a perpetuar esta máquina que só nos fode, que só nos fode. E depois ainda temos esses sorridentes da merda a dizerem o bom trabalho que andam a fazer os hipócritas de merda, que atuaram tarde demais, mas muito tarde demais, para transformar isto no que está a acontecer. E se querem resolver mesmo o problema dentro do contexto que eles próprios criaram, façam como a Itália, 2 semanas offline. Mas não. Oh, o quê? Nós? Aí vinha a pobreza do terceiro mundista que Portugal é. Aí vinha ao de cima. Aí nem o Ronaldo nos valia, mesmo que marcasse 30 gols por jogo. Caso ele pudesse chegar, porque ele já está protegido na sua colmeia elitista, que não... Lá está, já nem se fala do Ronaldo há tanto tempo, pá. Porque ele foi jogar para a Itália, né? Até parecia que os mídias podiam dizer, pá, a Itália está fodida e o Ronaldo está a jogar na Itália, será que o Ronaldo está bem? Não, o Ronaldo está tão bem que nem se fala nele. Ronaldo está nas suas orgias pseudo-gays, bissexuais da merda, a comprar filhos a quem lhes queira dar e a fugir ao fisco e na boa. Na boa. E o povo está aqui naquela, tipo, foda-se. À carne. Eu lá vou ter que ir trabalhar na segunda. Na boa. Se eu ando com medo desta merda, ando a levar um pouco mais a sério do que assumi ao princípio. Mas também não levo tão a sério como estão a dizer. Irresponsabilidade minha? Pode ser que sim. Irresponsabilidade de quem me governa? Bem maior que a minha. Bem maior que a minha. Por isso, eu não vou estar para aqui. Porque a obrigação mesmo dos responsáveis acima de mim é eu continuar-me a sujeitar à paranoia que me estão a divulgar. E sempre em nome na puta da economia. Vamos lá discutir o aeroporto Alcochete neste momento. Estão companhias aéreas a falir? Será que vale mesmo a pena fazer um aeroporto à beira de um rio? Porque se o aquecimento global realmente for verdade, aquilo fica inundado, porque o mar entra pelos rios adentro. Ah, mas isso não. Isso são pormenores, pá. Isso são. Oh, são assuntos. É, precisamos para estimular a economia, porque a TAP tem tido uma gestão tão danosa que é melhor expandirmos para um segundo poiso, para chupistas chulos de merda que nem sequer são portugueses, atribuírem bónus a si próprios com os subsídios do Estado. E quando se diz o Estado, o nosso trabalho, por isso é que nós temos que abolir na segunda na mesma. Na boa! Na boa, epá, mantém uma distância de 1 ou 2 metros do próximo. E se vis alguém a tossir, corta-lhe a cabeça. Eu não sei. Mas o que é que se passa aqui? O que é que se passa aqui? Estamos a ser enganados. Nada de novo. Nada de novo. É, parece que andaram a tentar há anos. Parece que andaram a tentar isto há anos. É as vacas loucas. O H1N1, o H5N1, as estirpes todas, finalmente apanharam uma que fode tudo. Finalmente, dentro deste jogo do monopólio, a China está com um pé à frente. A China está farta de comprar ações em empresas que estão muito em baixa, que é para quando isto, quando a parvoíce passar, ainda terem o mundo mais nas suas próprias garras económicas. E já nós nos esquecemos mediaticamente de onde é que esta merda veio. E das providências que não foram tomadas e do desplante do nosso próprio governo dizer que protege um cidadão chinês graças à nossa Constituição de ser monitorizado. Se a nossa Constituição serve para desculpar um chinês, eu quero aplicar na nossa Constituição à China inteira então. E eles vão ter que se regir por outras regras. Certo? Não! Nunca está certo! A lógica não se aplica aqui. Não! Não! Não! És um escravo. És um escravo. Não penses nisso. Vê a puta da bola, que agora não podes. Fica em casa, mas vai às compras. Vai trabalhar, mas põe-te de quarentena. E toma responsabilidade. Pessoal, que foi coisa que tu nos elegeste para fazermos por ti e não o fizemos, e agora é tarde demais, e agora a culpa é tua. Sempre está aqui o meu sorriso, Pepe só dentro, votem-me para a próxima, pó caralho! Pó caralho! Que estupidez, meu! Que estupidez, meu! Ah, Jesus! Pronto, olha, em última conclusão, o que é que eu posso dizer novamente? E pronto, que é algo inerentemente dentro de alguém que esteja vivo, nós vamos morrer, mas olha, aparentemente a ideia é estarmos a morrer a lubrificar esta máquina de chantagem económica ou social da dependência que nós nos vendemos através dos nossos líderes, e agora está aí uma constipaçãozita. Que tem que ser levado a sério, sim senhora, mas mesmo assim, há muitas coisas que já deviam ter sido levadas a sério há muito mais tempo e combatidas há muito mais tempo, e o terceiro mundo está a ser migrado para o nosso mundo, e não é de admirar. Não é de admirar, dentro deste contexto, sempre em nome da economia, a invasão, tanto cultural, em nome de finanças e de economia que está a ser perpetuada, isto não era de admirar. Isto não é. Alguém, a única coisa que me surpreende é não ter acontecido antes. Quando nós vemos na televisão, lavem as mãos, foda-se, mas alguém que me esteja a ouvir não lava a puta das mãos. Mas alguém, parece que falam com a gente como se fôssemos crianças para lavar as mãos. Epá, e já agora, tipo, na Idade Média, e tomar banho, também posso tomar banho? É tipo, a sério? É tipo. Agora, quando um gajo em janeiro andava a dizer deviam monitorizar os voos que entram, os cruzeiros e toda a gente, e olha aí a migração clandestina que entra por aqui adentro com condições miseráveis, que vivem a dormir em cima de um cagalhão, e o que é que vocês estavam à espera? O que é que vocês estavam à espera em deixar esta merda arrastar tanto tempo? Whatever. Sem comentários. Pronto. Fica aqui o meu podcast obscuro se eu decidir o publicar, e tudo bom para vocês que me ouvem. Eu sei que isto não é novidade nenhuma, Só irrita é mais um gajo, meu. Só irrita é mais um gajo. As consequências que as coisas estão a chegar e ninguém se andar a mancar. A hipocrisia dos tweets do Bloco de Esquerda, então, é uma coisa abominável. O Jerónimo já se pôs de quarentena. O nosso representante máximo já está fechado no seu Palácio de Cristal. O Ronaldo nem sei o que é que se passa com ele. Tudo o que faz parte da economia já está salvaguardado como pessoas. Agora tu fote, cidadão, tu fote e vota neles outra vez. Esqueçam de votar neles outra vez. Têm feito um bom trabalho. Ainda vai haver comentadores políticos depois desta merda passar a dizer o bom trabalho que eles fizeram, os filhos da puta, traidores, meu. Filhos da puta. Não há outro nome para eles, coitado das mães, mas é, esta gente devia ser dropada. Esta gente devia ser posta na China, contagiados, que é para verem como é que o governo chinês lidou com eles. Como aos protestantes de Hong Kong. Caralho. Whatever. Bom, vou almoçar. Vá. Fiquem bem. Obrigado quem ouviu as minhas bacuradas, mas isto até mete nojo, porque obviamente até a gente nem sequer consegue dizer muito bem o que é que se passa, porque quem nos anda a dizer o que é que se passa nunca teve o nosso interesse em mente. Nunca. Nunca. Estes gajos nunca tiveram o nosso interesse em mente, os mídias sempre trabalharam para o ramo do governo que nos enterra constantemente, sempre bateram palmas à liderança, sempre foram condicionados, às vezes até por forças maiores, a tripar com alguém que tenha sido eleito genuinamente. Não, eles nunca estão satisfeitos. Isto faz parte de um grande sistema de globalismo. A extinção de alguns seres humanos é sempre positivo, a implementação da propaganda e da paranoia é espetacular. Muitas empresas estão a ganhar rios de dinheiro com nada e a gente continua aqui a odiar-nos uns aos outros, a apontar o dedo uns aos outros e a achar que a culpa é todos uns dos outros. E somos sempre nós a sofrer. Sempre. Por isso, segunda-feira. Bom trabalho para todos, mantém a distância e olha, parece que genuinamente a melhor coisa que podes fazer é ficar em casa. Mas o que é que o teu patronato vai dizer? De girafa, uma cerveja altíssima, super alta, tem meio limão no gargalo, o limão de cor é que é ou não é amarelo? De cor é que é cerveja? É ou não é dourada? Sabem qual é o repente com a corona? É o ouro, o metal, a fantasia e o pobre, é verdade. O dourado, que é da cor da cabeleira de Trump. Qual é a cor do cabelo do Trump? É ou não é dourado? Agora espera. Usa. Sem cobre, ouro, latão, metal, tudo. A prata não pega. Porque a arma química que eles usam é a heroína fuma-se na prata. Heroína é para a destruição, é para a prata. Eu estava com uma folha de erva na cabeça para o céu que sou Marcelo, porque sempre com um copo de Não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não Veja os complementos que eu não. Com uma medida de 15 anos ou 16, que eu não. Arretando. Arretando, dá-se as costas alemães. Depois de tudo. Arretando. Para acalmar a raiva dos cães. Arretando. Arretando. Não sou só tão mal. Olha, é. E depois chegar aos meus filhos de filhos. E mais uns 30 consumo humano. Não se pode mexer com a água. E o garrafa de chico. Eu juro, eu não tive. A minha avó fez isso para a pessoa que não se conheceu. Não era eu que estava a fazer. Não era eu. Eu estava assim. Joelheiro, que nunca sabia trabalhar. Tudo que era metal, tudo que era. Meu pai, fomos nós. Já o meu pai achava que ia tudo sofrer. Para começar a primavera, o sonho do meu pai era estar numa cabine, numa torre que eles mandaram a ser guarda florestal adiado, os marcos todos. Meu pai achava que ia estar bastante. Não era só bastante. Para aqui e trabalhar, Swarovski, esmeraldas, rubins, topazes, ouro, prata, tudo que era metalúrgica e óptico. E aqui chegou, trabalhou. Plantão.